Alô, civilização ocidental, o meu nome é Ronaldo e estamos começando mais um podcast. Hoje, com o tema Cultura Brasileira e Atualidades. Lembrando sempre que o nosso podcast é patrocinado pela agência Infine. Acesse agenciainfine.com.br e saiba mais. Para bater esse papo com a gente, temos a presença do grande músico, guitarrista do Traje a Rigor, Marcos Klein. E aí, Marcos, como vão os projetos? Opa, um abraço aí, Ronaldo, Thomas, obrigado aí pelo convite. Bom, tem muitos, né? Tanto que estava até difícil a gente marcar esse podcast, né? De tanta coisa que eu tenho para fazer. Bom, os projetos são, estamos na TV, firme, né? Vários shows rolando aí. E estou gravando a trilha sonora aí de um projeto que eu ainda não posso revelar, né? Porque questão contratual, sigilo absoluto. Ah, tô tocando aí com outras bandas também, às vezes fazendo uns shows. Então eu tô me divertindo trabalhando. Que beleza. Pode ser assim, né? É o que nos resta, né, nesse momento. Temos também o meu amigo historiador e fundador da página Civilização Ocidental, Thomas Giuliano. E aí, Thomas, tudo certinho? Tudo certinho, Ronaldo. Prazer conversar contigo, prazer conversar com o Klein novamente. A gente tem aí aquele bom hangout que fizemos um tempo atrás. E estamos aí. Quero começar então o nosso podcast perguntando para o Marcos qual é a tua visão sobre a cultura atual no que diz respeito à música. Nós estamos progredindo, tem coisa boa surgindo na cena brasileira. Olha, coisa boa surgindo sempre tem, né? Porque, obviamente, tem muita gente fazendo som. O problema é o acesso a essas pessoas, a esses trabalhos, né? Isso é uma coisa que dificulta muito, porque além de ser muitas opções, as redes sociais, o mundo da internet desfragmenta muito, né, essa procura, né? Então as pessoas eu vejo que estão meio perdidas, né? E por mais mal que as gravadoras fizessem, elas eram uma maneira de você ter acesso a algumas coisas. Então hoje em dia a gente sente que as bandas divulgam por conta própria, e meio que você tem que ter a sorte de alguma coisa aparecer na sua frente, é meio por acaso, né? A variedade é enorme, eu mesmo, às vezes, eu vou em show, assim, eu vejo músico tocando e falo, porra, esses caras são bons pra caramba. Então, assim, é meio que virou uma anarquia, né? Todo mundo faz o que quer, tem aqueles que querem aproveitar o momento de algum estilo musical e correr atrás para tentar alguma coisa, né? Aquela velha história de todo músico sonha em fazer sucesso. Então ele tenta achar alguma fórmula, sendo que essa fórmula não existe. Mas assim, no desespero se tenta alguma coisa, né? Então, se alguma coisa está fazendo sucesso lá, um estilo musical, o cara vai atrás daquele estilo musical. Se música de 2 minutos vai tocar na rádio, o cara faz música de 2 minutos. Então fica aquela coisa de perde-se um pouco a essência de você. Primeiro você se divertir, né? Assim, eu venho dos anos 80, né? Eu comecei tocando heavy metal e tal, mas assim, a essência de todo mundo naquela época era fazer algo que acreditasse, né? Então, primeiro era a sua diversão, era você curtir realmente fazer aquilo, porque você tinha que curtir. Eu lembro que eu levava o amplificador dentro do ônibus. E, meu, foi os primeiros shows que eu fiz na minha vida, foi num bar no Jabaquara chamado Rainbow, e teve que parar o show na penúltima música porque os careca queriam entrar no bar, que era um bar de roqueiro, pra matar a gente. Então assim, se você não amasse o que você fizesse, você realmente não ia querer encarar tudo aquilo. Era meio foda, assim, né? Pra comprar equipamento era difícil. O cara que tinha uma Fender na casa dele virava tipo da Disney, o zoológico, assim. Todo mundo ia pra olhar a Fender do cara, assim. E nem era tão boa a Fender, pra você ver o nível. Então são coisas que aconteceram em épocas diferentes, né? Mas hoje em dia é muito mais fácil, ao mesmo tempo é muito mais difícil você ter alguma coisa que tenha essência e o mercado também não colabora. Então há uma série de fatores. Aí o que acontece? O que acaba despontando, para até responder sua pergunta de uma forma mais, né, para chegar a uma conclusão? O que acontece é que virou balada, né? Tipo assim, a música que leva você para catar mulher, é música que leva você para uma rave. Então virou a música é apenas assim uma coisa a mais. É uma festa. Vamos reunir pessoas sertanejas. Os caras nunca viram um cavalo na vida, mas tocam sertanejo. Assim, e aí o pessoal vai no sertanejo porque sabe tem um monte de mulher, aí cata, não sei o que, aí faz isso, faz aquilo, tem bebida. Então aí, envolve o quê? É, tipo carnaval, abadá, aí vai lá ouvir axé, aquelas músicas que é tudo igual, né? Você vai em show de axé pra levar ordem, né? Ó, vamos levantar a mão, agora abaixo, faz isso, faz aquilo. Você fica 2 horas recebendo ordem. Então é meio isso, assim, sabe? O que virou é uma questão assim, de reunir pessoas, mas a música virou simplesmente assim, alguma coisa meio... faz parte ali, mas ninguém fica, porra, que legal o som dessa banda. Isso aí foi uma coisa meio irreal nos dias de hoje. Eu vejo que na época que começou o peer-to-peer com o Napster ali e a troca de músicas começou a bombar mesmo na internet, muita gente tinha uma ideia bastante utópica sobre como seria, né? Quer dizer, agora todo mundo vai ter acesso à música, agora todas as bandas vão ter acesso ao público. Antes, quem determinava as bandas que chegavam ao público eram as gravadoras. Mas algo se perdeu no meio do caminho, porque... essas bandas comerciais às quais tu te referiste muito bem, né, que são aquelas bandas que, pô, se o que tá tocando na rádio é música de 2 minutos, então é música de 2 minutos. Se tá tocando é música sertaneja, então é música sertaneja. Esse pessoal dava um suporte financeiro que permitia a gravadora investir em artistas mais experimentais ou em artistas talvez até assim, de maior conteúdo, mais profundos, que não necessariamente teriam um apelo pro povão. Então isso se perdeu a viabilidade comercial de um artista experimental que não tem como, num primeiro momento, num primeiro disco, chegar numa rádio, por exemplo. Confere? Ah, com certeza. Por exemplo, eu posso citar uma banda, Pato Fu, que era uma banda diferente, não muito assim, com características comerciais fortes, mas era uma banda que vendia, sempre vendeu bem. Era uma banda assim, tinha seu público, vai ia fazer show, enchia. E era uma banda que tinha o suporte de uma gravadora e eles conseguiam fazer o trabalho deles não sendo super mainstream, sendo uma banda cool. Então existia espaço para isso, os caras assim, muito mega, o pessoal que não era tanto, mas tinha um público e, porra, os que poderiam ter estavam tendo uma chance e dependia de certos fatores, mas assim... existia um direcionamento, né? Existia, vamos dizer assim, uma hierarquia para você chegar até lá. Primeiro você tem que fazer uma demo, depois você tem que correr atrás, fazer show, aí você tem que levar na gravadora, conhecer um cara, um produtor, gravar um disco. Então tinha todo um esquema, né? Não dizendo que esse esquema era justo, né? Porque muitas bandas boas acabaram se ferrando, mas muitas bandas espetaculares apareceram graças a esse sistema. Então é uma coisa meio maluca, assim, né? Porque abrir demais a música, todo mundo poder fazer download, tornou a coisa banal. Ninguém mais quer ouvir, parece coisa assim, né? Todo mundo... hoje em dia é texto rápido. Se você... o Twitter é a maior prova, né? Você escreve mais de 140 caracteres, já nego já fala que é textão. Então é tudo... é muito ágil, assim. Então, por exemplo, eu mesmo posto coisa no Facebook, eu ponho um som instrumental meu. Tem lá seus 50 likes. Se eu botar caindo lá, me esborrachando no chão, vai ter uns 500 mil likes. Então, são efeitos colaterais no momento que a gente vive. A música banalizou, né? Então, é uma pena, mas eu também não tenho a solução, não sei o que deve ser feito. Não acho que as gravadoras eram a melhor coisa do mundo, como eu também não acho que o momento atual é favorável a um upgrade na cultura nossa que está sofrível, né? Está no... quase no fundo do poço. Só para checar a história, né? No caso do Los Hermanos, eles tinham Ana Júlia, né? Que foi uma música que eu lembro na época, eu escutava muito rádio, como ainda escuto quando eu tô andando de carro, enfim. E aí trocava de estação, tava tocando Ana Júlia. Trocava para outra, tava tocando Ana Júlia, né? Então foi realmente um hit que pegou todo mundo de assalto, assim, e pegou todas as rádios. E eu lembro... que teve uma época que eu acho que eles pararam de tocar na Júlia, não porque eles não gostavam da música mais, mas porque eles não queriam ser lembrados só por aquela música. E aí os caras, e eu achei até uma estratégia interessante da parte deles, eles tentaram pegar um outro nicho de público que não era o público da Ana Júlia, e aí eles começaram a entrar em DCE, público universitário, enfim, toda aquela galera, com os, como é que é, o bloco do Eu Sozinho, que foi, eu acho, o segundo ou terceiro álbum deles, eu acho que o segundo. E aí engataram num outro público que não tinha nada a ver com o público da Ana Júlia. Então, nesse caso, eu acho que até foi uma estratégia interessante. Mas mesmo para estratégias desse tipo, acho que hoje não existe muito espaço, né? Porque o tipo de público que o Los Hermanos pegou só podia se sustentar com uma MTV tocando videoclipes, com um programinha, sei lá, do Massari, eu acho que Massari não é mais dessa época, mas do Edgar, passando o som deles, com galera comprando DVD e CD. Eu acho que nem esse tipo de estratégia hoje é mais viável. Ah, Los Hermanos é tipo torcida uniformizada. Você tem até uma certa idade, você frequentaria uma torcida uniformizada. Com seus 18, 19 anos, você fala assim, não quero mais isso aqui. Eu sou da ideia que o Los Hermanos, ele é bem aquele cenário universitário, uspiano, perna cruzada, meio Caetano Veloso, com aquela pompa de intelectual de um livro só, sabe? Então, eu sempre passei muito longe dos Hermanos, sempre assim, e eu tenho amigos que construíram hoje, estão construindo uma carreira musical, inspirados, eles, no próprio trabalho do Marcelo Camelo e dos Hermanos como um todo. E eu sempre, a gente sempre foi uma grande conversa entre nós, porque eu tentava, vou dizer assim, me aprofundar musicalmente em tom progressivo. Eu comecei a conhecer um pouco de música a partir do Nirvana e eu sempre pensei assim, bom, isso aqui vai ser aquilo que eu brinco, que Nirvana, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, que foram as primeiras coisas que eu fui ouvindo, assim, isso aqui vai ser o meu pagode, disso aqui eu não vou baixar. Então é disso aqui pra cima. E eu fui desbravando música, inclusive dentro do próprio rock e de outras linhas musicais, com uma bagagem cultural superior. Eu acho que se a pessoa a pessoa acaba se amorfando nesse tipo de música e ela acha, através de uma composição falseada, de uma estética cultural, cult, etc., como se ela estivesse acima da inteligência humana, e na verdade a pessoa está escutando ali Los Hermanos. Los Hermanos, ele é uma banda com cacuetes, é uma série de vícios simbolizados dentro de um trabalho musical. Essa é a minha posição, né? Normalmente Los Hermanos tem essa linha, como qualquer tipo de banda, música, etc., que é essa linha meio apaixonada, onde a pessoa não tem racionalidade. Eu participei uma vez, dei uma entrevista para o canal do Lobão, há um ano atrás, dois atrás, e eu falei mal do Sex Pistols, eu quase apanhei, até hoje eu quase apanho por causa disso. Mas eu não tava entrando especificamente no que os fãs gostam, eu tava entrando em outros campos que a conversa foi se desenvolvendo, onde eu tava fazendo uma comparação do Sex Pistols com Ramones e com The Clash, e o Sex Pistols é inferior. Os fãs me odeiam até hoje eu sou xingado lá no YouTube, etc. Mas só fazendo esse adendo da minha impressão sobre essa imagem musicada, culturalizada, o Brasil tem muito isso, com vários romances na literatura, na TV, na Rede Globo. A Rede Globo é uma imagem de alta cultura brasileira e, na verdade, tu vai ver, é só cacuete, é só marketing, é só uma ideia falseada de cultura por causa da perna cruzada e por causa daquela fala mansa uspiana. A cultura é muito mais do que isso. Tá aí, a gente tem aí uma série de transmissores de alta cultura e que ultrapassam essa imagem do marketing, dessa ideia que eu já defini como uspiana, assim, ultrapassam isso. São o quê? São pessoas de linguagem acessível, mas com uma bagagem cultural que ultrapassam a própria frescura da imagem. Eu acho que o Brasil tem essa necessidade, a gente tá falando de cultura, de pessoas que ultrapassem o limite dessa imagem falseada ou quererem passar por cultos a partir da própria imagem e não por causa do conteúdo, da sua bagagem, enfim. O brasileiro tem uma necessidade de rotular, né? E aí acabam os artistas se rotulando. Acho que é um ciclo vicioso que tá rolando, assim, sabe? Tipo, que nem hoje em dia temos, que nem a gente tava falando do sertanejo, do pagode. Los Hermanos é uma banda muito rotulada. Tipo, você imagina, nunca fui no show deles, mas você imagina que vai um tipo público, tipo esse USP, assim. Marcos, só desculpa te cortar, mas o primeiro show que eu fui do Los Hermanos foi em 2005, num congresso da Uni. Então, mas você vê que o subconsciente fala, né? A gente tem esse, né? Aquela coisa de barba, né? Meio, aquele visual meio meio todo mundo parecido, né? Então, assim, eles acabam se rotulando, mas o brasileiro adora se rotular, né? Então, eu não, né? Você, o Thomas, creio que não. Mas, assim, isso tá ligado com a falta de visão, de ampliar um pouco, olhar... Exatamente. Na visão periférica, assim, né? O brasileiro é... É uma falta de encontro com o próprio eu. Eu, quando sou crítico, por exemplo, desse tipo de sertanejo chamado de sertanejo universitário, eu não tô criticando a música de viola, a música do Centro-Oeste, a música interiorana. Eu não tô criticando essa identidade cultural. Eu tô criticando o quê? É o estupro em cima dessa identidade cultural que acabaram falseando o entendimento sobre o próprio eu. As pessoas hoje, em todas as áreas de cultura no Brasil, elas falsificam o seu eu com objetivos escusos e imorais. Em que sentido? Por exemplo, a aceitação passiva com qualquer tipo de esfinge. Ah, tu acha que aquilo ali é bom, tu ouviu que aquilo ali é bom, logo tu não pode dizer o contrário, pois você estará agredindo a esfinge constituída por este cenário cultural. E no Brasil, há muito disso. É o quê? É esta cultura de esfinge. Jamais pode-se criticar o estado de coisas porque você estará agredindo as esfinges. Hipnotizado por um canto de uma sereia que é feia, não é bela como a sereia de Ulisses, é uma sereia com a cara da Regina Casé. Então o brasileiro cai nesse tipo de canto de uma sereia baranga e está hipnotizado por esfinges culturais das mais questionáveis, para dizer o mínimo, isso em vários campos, não só na música. Eu até citei que, por exemplo, é meio bizarro você ter uma banda sertaneja que os caras nunca andaram de cavalo. É verdade. Você vai num momento qualquer, mas fala, mas porra, os caras são mó gente fina, os caras são mó legal. Mas o que tem a ver? Mas é, sabe aquela coisa? Às vezes os caras vencem pela simpatia. O cara arruma, é um subterfúgio pro cara gostar da música dele. É muito louco, velho, sabe? Não existe mais assim uma sequência de coisas acontecendo. É aleatório, assim, é meio randômico. Hoje em dia você pega assim, você fala, pô, a gente pega uma música que é horrorosa, você fala assim, não tem como fazer uma coisa pior, vai ter pior, e aí você fala, meu, é infinito isso, assim. Você fala, meu, é música com gu-gu-gu, bababá, bababá, sabe, não tem nada, não fala absolutamente nada, não tem conteúdo nenhum, mas as pessoas não estão indo pra ouvir a música, elas falam, essa música vai me trazer algum benefício aonde esses caras forem tocar. Então já é uma confusão, bicho. A gente não conseguir achar um ponto só. A gente vai achar vários pontos e que vão ser convergentes à falta de cultura, à falta de educação, à falta de você ensinar música nas escolas, né? Especialmente falando dessa parte musical, né? É complicado. E a própria sede de uma espécie de protagonismo torpe que as redes sociais acabam fomentando. A pessoa quer ser o bala, ela quer ser o cara que tá acompanhando a febre, tá acompanhando a turma. E pra cumprimentar o que você tá falando, me desculpa. Vai lá. O brasileiro precisa de um ídolo. Uhum. É meio que isso é patológico. O brasileiro precisa de alguém pra odiar e pra gostar. Assim, não tem meio termo, assim. Parece que hoje com as redes sociais isso se acentuou muito, né? Mas assim, precisam de um ídolo, precisam idolatrar alguém, achar o máximo, e ao mesmo tempo esquecem aquilo ali, em duas semanas já ninguém mais lembra daquele cara, daquele artista, daquela música. Não, perfeito, e pode concluir, Thomas. Não, e é bem aquela, é que hoje a gente tem um acidente, assim, ó, que é o comportamento, vou dizer assim, desse acidente, que é um acidente histórico na identidade brasileira, somada ao próprio contexto de mídia online, e somado ainda, que é o que eu considero, vou dizer assim, que é uma fusão entre o comportamento do seriado norte-americano com essa linha meio uspiana. A gente tem toda essa soma, eu sou fã de seriados, mas o que a gente tem é uma soma, vou dizer assim, onde todo mundo quer ser meio que o Ted Mosby da esquerda, meio conectado, vou dizer assim, com o sertanejo, para estar conectado aí com essa febre do diálogo com os seus para ser o bala. E além disso, a gente tem essa febre que é a do somos todos, né? Qualquer causa, as pessoas já partem como uma imensa manada, como somos todos macacos, somos todos isso, somos todos franceses, somos todos Mariana, somos todos. Mas parei um pouquinho, cara, e quem é você? Quem é você? E essa falta de percepção sobre o seu próprio eu é que faz com que as pessoas aceitem e se submetam a esse tipo de convívio que perverte a sua própria identidade pessoal. Então há um esquecimento do seu próprio eu, de escolher aquilo que você gosta com alicerces da sua própria biografia. Não, as pessoas querem macularem, falsearem a sua biografia, tentando aí serem aí o que elas não são, né? Eu acho que existe um outro problema que é dentro disso que tu falou muito bem, que é a questão o problema da curadoria. Eu fui a minha namorada, ela estudou cinema, né? Então ela fez uma série de curtas ao longo da faculdade que foram transmitidos no Festival de Gramado. Então eu fui acompanhá-la, né, no Festival de Gramado, assim, pro meu azar. Não, nada contra o evento é muito bonito, a cidade é maravilhosa, por favor, venham até Gramado, que é uma cidade fantástica. Eu adorei. Mas só Gramado, ela é um suspiro de civilização no Brasil, assim, isso sim, é sério. Sim, sim. Mas assim, eu assisti a série de filmes curtas, metragens, e era o Humaniza Redes versão curta-metragem, entendeu? A temática era Humaniza Redes. Pra vocês terem uma ideia, teve um filme sobre transexuais, enfim, teve todos os filmes contemplavam de alguma forma uma minoria, ou tinham, ou en passant, né, tinham essa temática. E o último filme, se não me engano, foi sobre gordofobia, cara. Gordofobia. Ah. Eu já fui acusado disso. Eu fui o primeiro gordo da história acusado de gordofobia. Sim. Mas a questão do problema da curadoria é que eu fui pensando com a minha namorada como é que isso acontecia, entende? Por que que isso acontecia? Porque eu não acho que todas as pessoas que façam cinema são marxistas dedicadas, entendeu? São pessoas extremamente ligadas a movimentos políticos de esquerda. O que acontece é que a curadoria do festival premia filmes que falam sobre esse tipo de agenda de esquerda. Então, o que acontece? Isso serve como um incentivo para que os alunos que são apolíticos, que não têm uma posição política firme, adotem esse tipo de tema para receber a exposição, né? Então, e acontece que essas pessoas, a partir do momento em que elas fazem parte desses filmes, elas começam numa forma quase de uma auto-hipnose a aderir a essas agendas, entende? Segue exatamente essa linha, e ainda o que é com financiamentos pomposos para esse tipo de discurso e com essa mentalidade, e até mesmo com as necessidades onde o dinheiro ocupa um certo centro, aí o trabalho de prostituta cultural, ele vai aí sendo ocupado por todo tipo de pessoa com as mais variadas idades e utilidades, né? Mais conhecida como lei, vamos ver. Sim, sim, e esse é um outro ponto chave, né, pra gente entender até que ponto a gente vai continuar caindo na nossa cultura, né, porque ela não reflete aquilo que são os anseios do povo em geral, mas aquilo que é a agenda interessante pro partido que está no poder, não é mesmo, Marcos? Não, totalmente, né, os caras, é uma tática muito eficiente, vamos dizer assim, para um povo meio burro que nem o brasileiro e um povo meio domado, assim, né, manso, né. Então, assim, o cara que é gordo, ele vai achar o máximo falar que, pô, ninguém mais pode chamar ele de gordo, pode zoar ele e tal, não sei o quê. Sendo que ele não sabe, pô, que na época, na nossa época, né, nos anos 80, na escola, você tinha que sobreviver a vários bullying, assim, se você fosse gordo, magro, o que fosse. Claro. Era magro, o meu apelido era Mosquitão. Então os caras me zoavam mesmo. E aí, cara, tem que encarar, entendeu? Meu jogo de futebol contra o Rio Branco, meu colégio contra o Rio Branco, os caras xingavam de tudo que é jeito. Meu, faz parte, né? O caráter primeiro se forma em casa. O colégio é um complemento e essas coisas ajudam você a ficar forte, né? Agora a gente tá vendo que tudo não pode falar nada. É isso, que nem você falou, os filmes vão educando. Vão adestrando as pessoas, né? Você não pode falar nada. A Juliana, do nosso programa, ela foi acusada de racismo por um negro. Não, chegou, olha só. Certo? Brincadeira lá do mestre mandou. Então a gente está indo para um lugar que realmente essa propaganda, né? Que a gente está falando de cinema, isso aí é uma coisa que Eu espero que comece a ficar meio ridículo, assim. Sim. Que, acho que até as pessoas, assim, interessadas, né, os gays, a pessoa que é gorda, ou que seja transexual, o que for, começa a ficar constrangido, assim, com certos discursos que realmente são constrangedores, né? E assim, e acaba sendo assim, que se você é normal, você tá errado, sabe? Tipo, é uma questão filosófica, você fala assim, meu, eu não tenho nada contra ninguém, só que vocês não querem, não podem me obrigar a ser o que você é. Não, e eu não quero que você seja o que eu sou, eu quero que você seja o que você quiser. E é isso, ninguém fica, eu não fico cagando regra o dia inteiro, falando, oh, você tá fazendo isso errado. Aí eles mesmos fomentam o assunto, porque é tão chato, aí você faz uma piada sobre você ser irônico, que é normal você fazer piada. Vira um assunto, vira uma polêmica, sabe? Todo mundo fala, pô, o cara é racista, o cara é isso, é aquela coisa da rede social, né? Que é tudo automático, né? Tem até uma piada, não sei, veio na minha cabeça agora, mas é meio isso, assim, num caráter meio mais abrangente, né? Que uma mulher encontra outra e fala, nossa, sua linda, nossa, que maquiagem você está usando? Nossa, você tá linda, né? E uma vai para um lado, outra vai para o outro e fala, puta, essa vaca, né? Essa vaquinha. E o homem é assim, e aí, seu cuzão, meu? Sua mãe tá na zona, meu? E aí? E você, meu? Porra, tô com essa cara de viado e tal. Aí um outro vai pro outro lado e fala assim, porra, esse cara é mó gente fina, né? Uhum. Isso, assim, o que era antes, era ninguém se levava a sério. Tipo, e hoje em dia, nossa, todo mundo fica com aquela, ah, não posso falar nada, mas todo mundo pensa coisa, sabe? A pessoa, isso é uma hipocrisia que a gente vive. Às vezes a pessoa tá pensando uma coisa, mas tá passando de bonzinho, principalmente os políticos, né? Que é, porra, é isso aí, já vai pra outro assunto. Mas assim, é foda, velho. A gente tá indo pra um caminho que é, principalmente no Brasil, que é chato demais, né? Chato demais, cansativo, sabe? E você começa a pensar assim, meu, falta. Eu falei pra um amigo meu esses dias também, conversando, falei assim, ó, o problema do Brasil é uma crise moral. Não é nem educacional, mas assim, isso é questão moral, assim. Vem de antes da pessoa entrar numa escola, eu sei. Não sei se vocês conseguem detectar isso de uma maneira mais teórica. Eu vejo que a gente está indo para um caminho complicadíssimo. Não, e tem, e sonegam a partir desse reducionismo histórico, reducionismo de papéis, reducionismo da própria defesa, da autodefesa, enfim, a própria história do país. Eu sempre bato muito nessa tecla. Um dos exemplos que foi aí completamente sonegado na nossa história é do livreiro Francisco de Paula Brito. Ele era um mulato e ele é aquele que inspirou, que formou e incentivou, então, a vida de Machado de Assis. Então, Machado de Assis, ele foi, que era um mulato, foi incentivado por um outro mulato dentro de um período histórico onde há uma carga simbólica de uma narrativa sobre o passado negro que está completamente desarticulada à própria verdade desse símbolo. O que nós temos hoje é um símbolo que sobrevive através de uma ideia de tempo que é absolutamente falsa aos seus próprios fundamentos históricos. Enfim, a gente tem aí um Brasil onde as pessoas perderam o sentido de defesa e, inclusive, um sentido de usar a própria história como uma defesa de resposta a qualquer tipo de acusação sobre racismo, sobre gordos, etc. Gordo? Oliveira Lima era gordo. Gilberto Freire escreveu um livro em homenagem ao Oliveira Lima, que o título já é um auto-bullying, né? Que já é um bullying, que é Oliveira Lima, o Dom Quixote gordo. Então ele escreveu uma biografia pro seu mestre, que foi paraninfo da graduação do próprio Gilberto Freire, que o título já é um bullying. Gilberto Freire escancarou para todo mundo que quisesse saber que o Joaquim Nabuco tinha um pau pequeno. Ele espalhou isso para todo o Brasil. Ou seja, assim, ó, tu tem aí na história da alta cultura brasileira um contínuo bullying, uma contínua provocação, um tempero ao próprio trabalho. E retiram isso da forma mais vil, mais revolucionária, onde não é uma ideia de defender aquela pessoa que sofreu um ato racista, não. É utilizar uma casta para segregar cada vez mais a sociedade brasileira, tendo ela esse comportamento de revanchismo na forma mais acentuada, mais torpe, como a gente tem visto aí hoje em dia. Eu fui acusado de gordofóbico, sendo que eu sou gordo. Então pare um pouquinho, cara, pare um pouquinho. Eu fui chamado de gordofóbico pelo simples fato de que uma, abre aspas, menina, fecha aspas, da Marcha das Vadias estava escrito, ela escreveu nas costas dela assim, sexo anal para combater o capital. E eu disse na época que, caso alguém a comesse, teria que cuidar o colesterol. Isso gerou uma piada, uma muvuca dentro da faculdade, e aí a coisa foi assim, ó, a níveis assim, bastante absurdos, assim. Como eu não fico tremendo na base, eu continuei ali mantendo o mesmo comportamento e fazendo todo tipo de piada que eu achava conveniente ao fato de que ela está pelada no centro da minha cidade, ela está agredindo a mim. Ela tá usurpando um direito que não é dela. Então eu respondi a ela da forma que eu achei a altura. Então, enfim, a coisa vai assim, ó, entrando numa zona onde eles querem fazer um embate. Mas aí se tu responde, tu é o perverso, tu é o reacionário, tu é o fascista, tu é tudo esse tipo de coisa. O que nós vimos agora recentemente, que, nessa situação do atentado na França, com uma associação ao fascismo, à ultradireita, etc. Bom, parem um pouquinho. Olha a imagem torpe que eles estão construindo da própria história, dos próprios símbolos, dos próprios fatos, do próprio presente. Não há uma separação adequada de que... Parem, o que é fascismo? O que é direito? O que vocês estão associando a isso? Quem vocês estão associando? A imagem ali do Kim Kataguiri de metralhadora foi associada ao ato terrorista, mas pare um pouquinho, não há limites. Não há limites para que as pessoas saibam utilizar aí o seu campo crítico, e são as mesmas pessoas que estão aí pautando uma ideia humana sobre as redes, sobre a vida, sobre as relações. Enfim, é um nível de hipocrisia que, somado àquilo que eu tinha dito de ausência do eu, aí a gente tem um Brasil mergulhado cada vez mais numa hipocrisia constante. Enfim, as pessoas não se apresentam mais pelo próprio nome, mas só pelo aquilo que eles estão construindo, baseado aí nos seus próprios fakes. Não, e parece que é um anseio, né, de todo mundo que quer ter os seus 5 minutos de fama, né, de agredir. Você falou que você foi acusado de gordo. Eu fui acusado de nazista, sendo que não tem muita gente que sabe, mas parte da minha família foi assassinada pelo exército do Hitler, tentando fugir da Alemanha. Então, assim, você imagina como é que é para a história da minha família. Eu leio na rede social falando assim, você com esse nome, você deve ser um nazista. Então, assim, tipo, as pessoas não têm mais escrúpulos, assim, só porque você é contra determinado governo, que você é contra a Dilma, não sei o quê, você é um canalha. Sendo que o canalha são eles que estão roubando. A gente está vivendo nossas vidas. Então, estamos fazendo o possível para conseguir viver uma vida de merda que eles estão dando para todo mundo. E o cara vive uma vida ridícula e ele defende uma coisa que ele nem sabe que ele está defendendo. Então, isso cria um fenômeno. Eu estava conversando com o Roger até, que tem muita gente hoje em dia que tem um discurso, assim, tem uma oratória que é muito bem construída, mas não diz nada. Então, tem muito pouca gente que detecta isso, que a pessoa fala de uma maneira assim, nossa, incisiva, né? Ela tem gestos e uma postura vocal legal, só que se você vai olhar o que a pessoa está falando, ela não está falando nada com nada. Isso eu aprendi dando aula de guitarra, que assim, eu via, eu sou autodidata. Eu sou autodidata porque eu ia ter aula com alguns professores, eu não entendia o que eles falavam, porque eles queriam ser muito técnicos. Então, assim, eles queriam falar aquelas questões técnicas de campo harmônico, eu não sabia porra nenhuma. Eu falava assim, meu, dá pra você falar simples, eu não conseguia falar. Então, eu criei um método de dar aula que é... Eu falava assim, o que você precisa? É isso aqui, papá, bom, ó, vou falar o que você vai entender em 5 minutos. E acabou. Eu já ensinei campo harmônico, né, que é uma coisa assim, no meio musical, que parece um mito, numa mesa de bar em 5 minutos pra um cara que não tocava guitarra. Então, assim, isso é pra dar um exemplo dessa... que existe esse movimento também, vai, essa característica de pessoa que tem uma oratória que você fala assim, esse cara não tá falando nada. não sei se o Thomas, o Ronaldo, vocês concordam comigo. Sim, com certeza. É uma coisa, assim, pra mim, evidente. Assim. Eu falo, mano, você não tá falando porra nenhuma. E ele acha que tá falando alguma coisa. E é difícil falar, cobrar oratória no Brasil, quando a nossa representante máxima tem aí talvez a pior oratória da história ocidental. E... então, assim, ó, esse nível, assim, é claro que eu sei que tu tocaste aí em outro campo, que é o quê? Aquela linguagem pomposa que, na verdade, não tem substância alguma, mas, no caso da nossa representante máxima, e hoje eu vi mais um dos seus honrosos discursos, é um nível de bizarrice que ela é arte moderna falada. É um nível assim, ó, sem... eu não consigo... eu vou dizer assim, ó, eu não consigo não ter medo de ter um AVC a cada conclusão de um discurso que eu escuto da Dilma. Eu não consigo não ter este medo. É um troço pavoroso, e o que a gente tem aí são outras pessoas. É claro que com um esmalte livresco, talvez, um esmalte expositivo... em cima, vou dizer assim, de uma oratória bem mais concatenada do que a da própria Dilma, mas que não tem substância alguma. Isso a gente tem em vários campos e alcança a própria ideia da esfinge, porque essas pessoas aí, quando vê, se tornaram pessoas associadas à cultura, aí se tu passas a falar dela, nossa, o Thomas, aquele professor de história, quer falar de quem? Ah, como assim quer falar do Paulo Freire? Mas para um pouquinho. Colocado, é isso mesmo. Pare um pouquinho. Vai lá, Ronaldo. E tem uma outra questão que, assim, quer detectar esse tipo de charlatanismo, que foi muito bem lembrado pelo Marcos, é só ver as palavras da moda, assim. Então, empoderamento, sororidade, quer dizer, são palavras que não se referem exatamente a conceitos que são visíveis na realidade, mas daí a pessoa fala... porque a justiça social, porque o empoderamento, e vai salpicando palavras no meio dessas frases. E no fim, você tem um discurso que até leva a uma certa reação. Quer dizer, as pessoas percebem, por exemplo, se o Jean Willis está falando algo a favor do que elas são a favor, ou contra algo que elas são a favor. Mas elas não conseguem entrar naquele conteúdo profundamente a ponto de elas dizerem que compreenderam o que ele estava falando. Não, recentemente ele falou que ele era contra a Dilma e contra a esquerda, todo mundo riu, né? Exatamente. É um bom exemplo de que nível esses caras chegam, assim, de tipo, nem eles sabem o que eles estão falando. Não, e ainda, como essa, pegando esse gancho do Ronaldo, como algumas palavras, aí pegando o gancho, indo por um outro caminho, que é o seguinte, como algumas palavras foram singularizadas naqueles que, vou dizer assim, se tornaram detentores na expressão delas. Exemplo, quando nós falamos dentro da historiografia sobre classes sociais, já há toda uma pecha marxista, onde o historiador tem que tentar achar sinônimos, etc., para não cair nesse tipo de reducionismo, que essas palavras, que têm uma definição bem mais amplas, acabaram ficando em sentidos singularizados por causa dos nossos péssimos trabalhos historiográficos que nós temos visto, que tem aí se utilizado esse tipo de recurso. Pobreza, segregação social, segregação racial, e a palavra tem um significado X e ela foi utilizada de tal forma que aí o significado ficou para os detentores de X, e aí tu não consegue mais utilizar as próprias palavras, os próprios trabalhos, mesmo que elas tenham o encaixe preciso naquilo que você está desenvolvendo. Perfeito. Pessoal, o bate-papo está fantástico. Eu quero encerrar aí com as palavras finais do Marcos. E antes disso, eu quero agradecer pelo convite do Thomas e tal, por eu poder ter participado desse momento que me alegra muito. Tenho certeza que quando sair esse podcast vou ouvir novamente. Tá certo? Então tá, fala aí, Marcos. Pô, quero agradecer, foi muito bacana o papo alto nível, né? Eu tô numa correria aqui maluca, mas fiz questão de participar. Particularmente eu ando triste com a situação do nosso país, triste de ver amigos sendo mandado embora aí de tudo que é emprego. Eu mesmo cancelei esse final de semana a minha viagem de férias, que era para Paris, passava por Paris, eu ia para Zurique, ia para Munique, Áustria. É, não é uma boa ideia nesse momento também. Então a gente vê, a Dilma não ajuda a gente a viajar e também essa crise europeia. Então a gente, até escrevi isso no meu Facebook esse final de semana, que o planeta Terra está em péssima fase e isso me entristece. Isso é uma coisa assim que eu particularmente sinto muito o momento assim que a gente está vivendo, e me fico triste porque a gente se indaga, né? As pessoas tinham que se indagar mais, pensar mais, tentar refletir o que está acontecendo. E eu vejo muita gente não está nem aí com nada, sabe? Está preocupado mesmo com o seu próprio mundo. E acho que cabe uma reflexão muito séria do que está acontecendo. Até vendo gente falando assim, você não falou da crise lá, da cidade de Minas Gerais, você está falando da França, sabe? As pessoas estão completamente perdidas, assim, sabe? É uma coisa que particularmente me entristece. Assim. Acho que é um momento muito, muito triste assim, que a gente vive, e esse papo mostra que, pô, de repente algumas pessoas vão ouvir, vão se identificar ou não, mas pelo menos causa uma reflexão. É isso que a gente precisa trazer às pessoas, é reflexão. Pelo o mínimo assunto que seja, assim, se criar uma faísca nas pessoas já tá bacana, e a gente precisa disso mesmo. Assim. Então agradeço o Ronaldo, valeu Thomas, papo muito inteligente, vocês são pessoas bacanas, muito bem articuladas, e é legal falar com vocês. Valeu. Thomas, fecha pra gente aí. Bom, um imenso prazer conversar com vocês. Só alegra o meu dia e complementa, vou dizer assim, e abastece, complementa uma etapa da vida, uma etapa de trabalho, e abastece para as novas que virão. Só nessa, pegando esse gancho pelas circunstâncias do nosso tempo, o brasileiro tem sempre essa ideia de apresentar um esmalte à sua própria alienação. As mesmas pessoas que ignoram o fato de que no Brasil diariamente acontecem atentados somados, é claro que somados em número de mortos, 160 mortos diários, vítima de assassinatos, o que nós temos aqui no Brasil? Pelo resultado, um atentado diário. Essas mesmas pessoas que se alienam a esse tipo de número são as pessoas que o quê? Que querem apresentar qualquer tipo de senso crítico com a pessoa que está colocando a bandeira da França no perfil do Facebook. Que moral você tem? Que moral você tem para apresentar senso crítico, sendo que você é um alienado aos problemas diários do seu país? O que tem acontecido na história do mundo, na história da Europa, o que tem acontecido no Brasil e etc., mas principalmente no contexto da Europa, é uma tragédia anunciada, e que agora espero, com fé, que algumas providências sejam tomadas. E essas providências já tomadas não estão nem entrando apenas no campo bélico, mas entrando principalmente no campo cultural, porque eu acredito que a maior resposta a qualquer tipo de dominação, ela deve ter substância na cultura. Então não adianta só uma resposta bélica, porque tu dá margem a uma nova interpretação cultural com as mesmas raízes antigas, que tratará ainda os próprios franceses como vilões, mesmo que eles estejam aí apresentando uma resposta. Porque o que temos visto de justificativas aos atentados, o que temos visto em matéria de esforço da mídia de apresentar alguma associação com direita, muçulmanos bons e etc., enfim, todo um trabalho de mídia que diminui o peso dos atentados, o peso do Estado Islâmico, etc. Nós estamos vivendo um tempo de terror, um tempo de preocupação, e principalmente isso deve gerar reflexão. Eu aqui não tenho acesso às grandes alas do governo francês e do governo europeu. O que eu posso fazer, eu gostei muito da expressão do Klein, é tentar, dentro das minhas parcas possibilidades, deixar uma faísca na vida de cada um, que a gente consiga restabelecer culturalmente o nosso país dentro das nossas possibilidades. E é assim que eu encerro essa conversa, as minhas manifestações, desejando que essa faísca, ela exista no coração de cada um aqui que tenha dedicado seu tempo a nos escutar. Isso aí, pessoal. Valeu.